Panorama Agrícola para 10 de dezembro de 2013, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua crescente, 10 de dezembro, no ar para você o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: não se faz omelete sem quebrar ovos. No Panorama Agrícola de hoje você conhece os melhores projetos do Prêmio EPAGRE Escola Ecologia, a começar por Nossa Comunidade Tem História, de Pescaria Brava. Dica do dia. Alimentos verdes têm boas propriedades funcionais, ajudam a retardar o processo de envelhecimento, protegem o coração e podem ter efeito calmante, como no caso da alface. Hortaliças verdes contêm cálcio, clorofila e vitaminas A e C. Confira a entrevista de hoje. Nossa Comunidade Tem História, projeto ambiental da Escola de Ensino Fundamental Honorata Freitas de Pescaria Brava, foi um dos vencedores, um dos premiados do Prêmio EPAGRE Escola Ecologia. O projeto falou de uma casa de barro em Pescaria Brava, município novo de Santa Catarina, que vai se transformar num espaço cultural da cidade. Quem fala sobre esse assunto do Prêmio EPAGRE Escola Ecologia, agora aqui no Panorama Agrícola, é a professora da Escola de Ensino Fundamental Honorata Freitas, a professora Raquel Fernandes Costa da Silva. O nosso projeto foi Nossa Comunidade Tem História. E qual é essa história? Bem, como iniciamos o município novo, desmembramos de Laguna e pertencemos à Pescaria Brava, muito pouco se conhecia da nossa própria história, né? Pensando em resgatar a história da comunidade, né? E valorizar a nossa identidade, nós pensamos em estar conversando com a comunidade a respeito das suas raízes, né? Com o intuito de que eles não saiam da comunidade, né? Porque a vida é muito difícil na roça. Porém, a gente tem que ver oportunidade de desenvolver o próprio local. E pensando nisso, conversando com algumas pessoas da comunidade, a gente viu que essa saudade também existia na comunidade, em resgatar a história. Aí, conversando com alguns moradores, eles falaram sobre a casa de barro, que era uma construção típica da comunidade, que não tínhamos mais, porém, as famílias, elas viviam mais em grupo, elas conversavam mais, elas dialogavam mais. E hoje em dia a gente vive no imediatismo, no consumismo, né? E a falta dos valores. Então, conversando com o morador, ele disse: nossa, a vida era difícil, mas a gente era feliz. E hoje a gente vive em busca da felicidade e não sabe nem o que é a felicidade. E aquilo me marcou. Eu pensei assim: poxa, algo que não tem dinheiro nenhum, porque é tudo disposto na própria natureza, na verdade, na construção da casa de barro. E as pessoas sentem falta, porque isso realmente é importante. Promovemos um encontro dos moradores na escola e falamos desse relato e as pessoas acharam interessante, né? Muitas pessoas começaram a relembrar e a contar como é que viviam, como é que era a vida antigamente e que seria importante a nova geração ter a oportunidade de conhecer. Daí a gente já sentiu o entusiasmo das pessoas. O morador, o seu Arthur, com 85 anos, ele havia construído a casa dele, né, que era tijolo maciço e barro, e ele disse que sabia fazer esse tipo de construção e ele se propôs a coordenar os trabalhos. E, na verdade, houve envolvimento de toda a comunidade, que esse era o objetivo da gente, fazer com que as pessoas colaborassem, o trabalho coletivo, né, a interação da comunidade em busca de um espaço que tinha ali, né, para resgatar e poderia ser até um espaço cultural da comunidade. E foi o que a gente fez, né? A comunidade se engajou, planejou, em parceria com a escola, fizemos a construção e conseguimos ganhar o prêmio, né? Porque a gente aliou a questão ambiental, que é ecologicamente sustentável, a Casa de Barro, social, envolvimento do grupo, cultural, que faz parte da raiz, né, da comunidade, e econômico também, que poderá ser no futuro, né, um espaço de atividades e que pode estar sendo um ponto turístico, um modo de arrecadar também dinheiro para desenvolver a economia local. Bem, professora, parabéns então pela iniciativa. Foi realmente construída uma casa de barro em Pescaria Brava. Construída. Alunos, professores e comunidade. Alunos, professores, comunidade, parceria com a Epagro. Foram vários parceiros. E como se constrói uma casa de barro? Olha... Quanto tempo demorou? Até que não demorou muito tempo, né? Na verdade, foi preparado o terreno, né? Um morador mesmo com seu trator, ele preparou, fez o nivelamento do local, né? Depois foram as pedras para a fundação. Na verdade, o material ele foi todo doado, né? As pedras da fundação foi um morador que doou. A madeira é de uma casa desmanchada, né? As madeiras, elas foram construídas com ripa. Na verdade, foi toda ripada, né? Os esteios foram doados. As ripas com mais de 100 anos também, mais de 150 anos de uma casa antiga também. As telhas, mais de 100 anos também. Todo foi resgatado, assim, foi doado, não foi, teve custo algum, não foi utilizado pregos. Foram todos com torno de madeira, né? Mas eu acredito que foi em torno de, desde o início até o final, foi uns 20 dias. Quantos alunos ficaram envolvidos no projeto? Os 32 foram envolvidos, né? A gente trabalhou medidas, trabalhamos a questão do solo e todas as questões que poderiam ser trabalhadas a gente trabalhou, né? Então foi envolvido, assim, os alunos em todas as etapas do projeto. Essa moça bonita aqui participou do projeto? Participou. Sim, participei bastante. Eu participei da construção da Casa de Barro. Fiz bastante trabalhos também sobre Cátia Raquel. A gente fez várias coisas muito legais e resgatando também a história da comunidade. Como é que é o teu nome? Lia Gonçalves. Nunes. Que idade tu tens, Lia? 11 anos. E os teus pais lá em Pescaria Brava produzem o quê? Eles, sim, eles plantam assim, mandioca, eles plantam abacaxi, aipim, o mel, a gente tem caixas, várias caixas de abelha, assim, e nós produzimos o mel. Eu conheci coisas novas, coisas que eu não conhecia, comidas típicas da comunidade que eu não sabia que existia, várias coisas, principalmente a casa de barro, que foi muito legal a construção dela, resgatando as histórias, né? Conta pra nós quais são as comidas típicas da região. Ah, o aipim cozido, tem a rosca de polvilho, né? Tem também a biajica. Que é biajica? Biajica é um bolo, assim, tipo, a minha mãe faz tipo um bolo, com amendoim e com massa de mandioca, muito gostoso. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola, entrevista com a professora Raquel Fernandes Costa da Silva, da Escola de Ensino Fundamental Honorata Freitas de Pescaria Brava, e também, por último, entrevista com a aluna Lia Gonçalves Nunes, de 11 anos, também da Escola Honorata Freitas, em março de 2014, com objetos antigos, deve ser inaugurada a Casa de Barro, que remonta à década de 1940, também à década de 1950, em Pescaria Brava. Esse é o projeto de educação ambiental rural de Pescaria Brava, que foi um dos premiados do Prêmio Epagre Escola Ecologia. Além dessa escola, foram premiadas na semana passada em Florianópolis, na sede da Epagre, a Escola Fernando Machado de Cordilheira Alta, com o projeto Lixo, uma questão de educação. A Escola Carlos Armando Paludo de Seara, com o projeto Aplicabilidade da Cultura do Alho, o Alho e Seus Poderes. Também outros três núcleos dessa escola de Seara com projetos em plantas medicinais, maracujá e abelha com ferrão. Também foi premiada com o prêmio Epagre Escola Ecologia a Escola Laudelino Borghesan de Urubici, com educação e proteção ao meio ambiente, uma parceria perfeita. Também a Escola Municipal de Educação de Jovens e Adultos de São Bento do Sul, com o projeto Cai na Real. O Centro de Educação Básica Egnolf Bell de Trombudo Central, com o projeto Construindo Saberes para o Mundo Sustentável. A Escola Vereador Paulo Reis de Itapema, com o projeto Trilha Ecológica. A Escola Altamiro Diniz de Rancho Queimado, com pequenas atitudes, fazem a grande diferença. A Escola de Educação Básica Cedrense de São José do Cedro, com o projeto Meio Ambiente, Consciência e Preservação. E a Escola Municipal Silva de Rio das Antas, com a segunda gincana ambiental de escolas municipais de Rio das Antas. Esses os vencedores do Prêmio Epagre Escola Ecologia, que tem o apoio do SC Rural, Cooperação para o Desenvolvimento. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.